obstante pequena e leve, a língua é indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Língua ponderada favorece o juízo. Língua leviana descortina a imprudência. Alegre espalha otimismo. Triste semeia desânimo. Generosa abre caminho à elevação. Maledicente cava despenhadeiros. Língua gentil provoca o reconhecimento. Língua atrevida traz a perturbação. Língua serena produz a calma. Língua fervorosa impõe a confiança. A língua descrente invoca frieza, mas bondosa ajuda sempre. Língua cruel fere implacável. Língua sábia ensina. Língua ignorante complica a vida. Língua nobre tece o respeito. Língua sarcástica improvisa o desprezo. Língua educada ajuda a todos. Língua inconsciente gera amargura por toda a parte. Por tudo isso exortava Jesus: não procures a trave no olho do teu irmão quando tens uma trave no teu. A língua é bússola de nossa alma enquanto nos demoramos no mundo. Conduzamo-la, portanto, na romagem do mundo para a orientação do Senhor. Porque, em verdade, ela é a força que abre as portas do nosso coração, as fontes luminosas da vida ou as correntes escuras da morte.